A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. A edição de hoje irá conhecer apenas música latina, alguma dela, e pelo menos as duas primeiras, interpretadas ao vivo. Ora, o primeiro exemplo é de Víctor Manuel e Gilberto Santa Rosa, que nos trazem É Tratado, numa música tocada ao vivo, já na década de 2000, e que nós aqui hoje vamos recuperar em mais uma edição de Grandes Músicas. vida por un cariño, casi que me va a matar y yo no paro de llorar. Estoy metido en un abismo y yo quisiera salir ahora mismo, pero me falta valor si es que lloro por su amor. Y no te miento, caramba, que igualito a ti, Manuel, a mí se me rompe el alma. A ti se me rompe el alma y no lo puedo evitar. A mí también, Gilbertito, te digo que no es igual. Sí, señor. Aquí te estamos hablando, tenemos que comprender. No. Ojalá que nunca hablemos, ay, de la misma mujer. Sí, señor. A mí que me rompió el alma, yo no sé lo que pasó. O próximo tema é interpretado pelo cantor colombiano Rubén Blades. Rubén Blades é um nome que pelo menos vai ficar para a história, nem que seja por este discurso que fez antes de interpretar o tema do álbum Buscando a América, um tema com o mesmo nome, Buscando a América. Uma música, no mínimo, de arrepiar, mais ainda a mensagem que Rubén Blades deixa no princípio, deixa na introdução da música. Vamos ouvir? Esta é a segunda música, este é o segundo tema de Grandes Músicas de hoje. Dentro del trabajo que hablábamos anteriormente, esta canción también que formó parte de un álbum que se titula Buscando América, the song was a part of an album titled In Search for America. Y me permito decir una cosa, acuérdense siempre de algo, y esto es sin ánimo de ofender a nadie, pero acuérdense una cosa, que América es un continente, y todo el que nace en América es americano. No es solamente un grupo. Todo el que nace en el continente americano es americano. Igual que todo el que nace en el continente europeo es europeo. Así que, when I talk about America, I'm talking about the continent. And everybody who's born in the continent of America is an American. And the more we think about it, the more sense it makes. Because we should be working together as opposed to against each other, you know? And we have to talk and we have to deal with the fact that we're all here, nobody's gonna leave, and we might as well make the best of it. Let's play our strengths as opposed to our differences. With respect, and we'll get somewhere, huh? Tengamos confianza que América es nuestra casa, pa'lante y raza. secuestrado América y han amordazado a tu boca y a nosotros nos toca hoy ponerte en libertad. Te estoy buscando América, nuestro futuro espera. Tenemos, podemos. Eu não posso chamar propriamente ao despique, mas é um mix muito interessante entre Rei Ruiz e Frankie Ruiz. É um Ruiz Mix. Uma música bem mexida, bem disposta, interessante e, claro, com muito ritmo latino. Rei e Frankie Ruiz, a partir de agora, em mais uma edição de Grandes Músicas. Não me acostumbro! Thank you. fazemos agora um abrandamento na edição do Grandes Músicas desta tarde de segunda-feira. Vamos ficar com um Tito Nieves e um Slow Jazz Dance. Uma música que, apesar de ter os seus quantos ritmos latinos e ser produzida por um latino, ou por este caso, neste caso aliás, por um latino-americano, é uma música diferente e que vai então ajudar-nos a acalmar depois de tanto ritmo nesta edição do Grandes Músicas, dedicada então à música latina, aquela que se faz lá do lado do Atlântico, na América do Sul, na América Latina. Vamos ouvir. Quando falamos de músicas grandes, falamos de Fania All-Star, que mais uma vez nos trazem uma música fantástica para, com muito ritmo, seguirmos neste princípio de semana. Ora, estamos quase no final da edição de Grandes Músicas de hoje, mas não podia deixar de lhe trazer Fania All-Stars com El Faisan. Thank you. chegada a altura, estimado ouvinte, de fechar a edição de hoje de Grandes Músicas. Vou despedir-me com um tema del Grupo Nietzsche, um grupo que não é assim muito conhecido, de facto não, nem mesmo na América Latina, mas mesmo assim, cá o temos, trazemo-lo com o seu medley de apresentação de um disco. Vamos então ficar com o Grupo Nietzsche para fechar a edição de hoje do Grandes Músicas. Já a seguir, há mais um playlist para conferir. Fique bem e até à próxima segunda-feira. Llega. quedo atrás. Querida, hagamos lo que diga el corazón. Hagamos lo que diga el corazón. Verás cómo se nos cambia la vida. Tenemos que olvidar y pronto sanará la herida. Hagamos lo que diga el corazón. Ya ni me miras y siendo el mismo me das la espalda. ¿Quién la regaló?